isso até 4 mil pés do Canadão no 09. 4.018, bom. Estabilizou o gol no 172. Gol 172, chame a torre de Salvador em 198, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Sul 4062, autorizado final, INS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, INS X-Way, reportar estabilizado, Sul 4062. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 150, graus 101. Repouso, gol na 172. Azul 9451, 2 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Fortaleza. Aí o 9541, siga vindo para o ponto de espera, latitude 895, agente 1018, cópia B. 02. 2 a bordo, gente, por favor. Obrigado, ponto de espera, comanda 10, torre 1895, controlado. Sinal de descida para 2010, Canadá 109. Tá, Paulo, Salvador, aqui é o voo Golf India India. Golf India India, voo, prossiga. Golf India India, na, no pátio, pátio 3, solicito autorização para giro de controle por aproximadamente 20 minutos, é, já em acordo com o fiscal de solo. Gente, Golf India India, foi na terra, né? E aí, já reportaram ao terra. Autorizado Azul 9541 a alinhar e manter, vamos ver. Autorizado a alinhar e manter, 9541. 7, portão 01, 1972. 7, portão 1. Sim. Obrigado, Azul 4062, sol aos 14, táxi direito, chama 211, sol. 211, confirme por Azul 4060. Confirmo, 211. 211 por Azul 4060. Azul 9541 autorizado a decolar, pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9. Autorizado a decolar, 9541. 9, 2, 1, 2, 1, 2, siga via Alfa, Juliette. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima. Gente, autorizado, Pátio de Alfa, Juliette. Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima, Azul 4461. Ok, só Alfa e Kilo, em frente, a rocha primeira esquerda, Pátio 3, posição 3, Lima. Alfa e Kilo, posição 43, posição 13, do 40 metros. Como 2, então, autorizado. Sinal INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Autorizado INS X-Ray, chamaremos, obrigado, 2, 2, 8. 3, 8, 9, 1, reduza para 2, 2, 0, 9. 2, 2, 8, 9, 1. Quatro da cola zumbi, controle 120, sinal 8. Pro Azul 2941. Decolando no meio, chama o controle 120, sinal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, Azul 2-9-5-4-1, boa noite. Boa noite, Azul 9541, contato Ramon, suba via saída Cuca para o nível 210. Eu mantenho a 210, subida Cuca, Azul 9541. Confirmando, está autorizada a proa de Cuca? Autorizado, proa direto Cuca, Azul 9541. É a proa direto Cuca, Azul 9541. Estou na zona de subir a chegada para 2.000 pés. Minha chegada aqui, eu tenho mais dois. Gol 228, Elias. Gol 228, chame a torre de Salvador em 118, decimal 95. Obrigado, ótima noite. Boa noite, bom pouso. Nada, meu. Boa noite, gol 228, Elias. Oi, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Passarei, tá presente, avião. 18? 18, vento 150 graus, 8 mais autorizado pouso, pistão 0. 3891, chame a torre de Salvador em 198, decimal 95. 1895. Delta 3891, bom dia. Já está vindo, vai chegar a aproximação, vai para a direção de pouso. Caju. Proa de Aracaju, azul 9541. Salas 23, direito 21, vamos só. Direito 21, agora, 22. Solo aos 26, direito 21, vamos lá. Chama o centro, Recife 126, decimal 85, alternina 25, decimal 45. 1-2-6-8-5, alternando 2-5-4-5, é um azul 9-5-4-1. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, um bom voo. Obrigado, até a próxima. Paulo, Salvador, aqui é o Gol, Golf Índia, Índia. Prossiga, Índia. Prossiga, Índia, Índia. Golf Índia, Índia, informando o término do cheque de motores, grato e um registro. Gente, Índia, bom dia, Dona. 520 acione identificação, Rui Prodi e TAP para interceptar a chegada à Mari. Pensa ter TAP para o nível 050 após prosseguir a via para 210, o QNH 1017. Entre 520 ao controle. Ponte livre de desvios após o etapa, 3520.